Canção do meu parceiro Roberto Neves. Vivi você, cada minuto é uma eternidade. Longe de você, eu fico rico, rico de saudade. Só tem um jeito, de acabar com isso pra sempre. É dividindo a mesma cama e juntando as escovas de dente. Comprei um quarto e sala pra gente morar. O centro da cidade, 15º andar. Tô indo te buscar, chego em 10 minutos. Vamos ficar eternamente juntos. Comprei um quarto e sala pra gente morar. No centro da cidade, 15º andar. Convida seus amigos pro chá de cozinha. Vai pensando no nome pra nossa filhinha. Helena, Tereza ou Laurinha. Alguns probleminhas técnicas.